mercedesmoral.com.br. Aí bota de popom, novinha, tá alucinada. Depois que embrasou o balão, novinha, tu tá chapada. Tá embrasada de copom, novinha, tá alucinada. Depois que embrasou o balão, novinha, tu tá chapada. Então joga a raba, mexe a raba, joga a raba, mexe a raba, joga a raba, mexe a raba, joga a raba, mexe a raba. Tá xericada, xericada, xericada, xericaça, xericada, xericada, xericada, xericada. Vai danada, vai danada, vai danada, vai danada. Xericada, xericada, xericada, xericada, xericada, xericada, xericada, xericada. Vai danada, vai danada, vai ele só não vê. Agora sim, hein? Bonde do véi, tocando no seu rádio de pilha, no seu paredão, no seu MP3. Quem tem MP3 ainda existindo? É no seu MP3. Tá embrasada de copão, novinha, tá alucinada. Depois que embrasou o balão, novinha, tu tá chapada. Tá embrasada de copão, novinha, tá alucinada. Depois que embrasou o balão, novinha, tu tá chapada.